Eu já expliquei aqui a dinâmica pro Arnaldo. Expliquei aqui pro Arnaldo Kleber. Então, peraí, deixa eu testar um negócio. Arnaldo? Oi? Arnaldo é você, lembrou? Arnaldo? Tipo, telefone Arnaldo. Pro Arnaldo, o que, que você diz? Alô? Muito bem. Boa noite, aqui é o Arnaldo Kleber. Estamos aqui no GugaCast com o Rafa e com o Guga. E aí? E aí, beleza? Cara, eu chamei o Arnaldo Kleber aqui porque o Arnaldo Kleber, ele tem várias histórias de solteiro pra contar pra gente. Mas ele tem um detalhe que muita gente vai se identificar com esse detalhe. Ele é feio. Ele é feio como eu, ele é feio como você. E ele é feio, então ele tem histórias assim que não são de pessoas bonitas se virando na vida, entendeu? Então ele vai trazer pra gente essa experiência. Ele tem várias histórias absolutamente escabrosas e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Pô, valeu, mas escabrosa foi meio pesado, hein? São histórias diferenciadas. Então esse jogo que a gente tem pra abrir o programa aqui tem tudo a ver com a história desse programa, porque a gente vai fazer novamente o grande sucesso, o jogo do constrangimento, que eu acho que é basicamente o que o Arnaldo vai contar aqui pra gente no decorrer do programa, mas a gente vai criar então aqui para o aquecimento. O jogo do constrangimento é o seguinte, Arnaldo, você que nunca participou, presta atenção. Certo. Eu vou colocar aqui pra vocês uma situação absolutamente constrangedora, e aí todo mundo vai sentir aquela pontada de vergonha alheia no estômago, e depois a gente vai dizer como é que a gente faz pra se sair dela, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Então, vamos começar com a clássica, para servir como tutorial aqui, para o pessoal entender. Clássica situação constrangedora. Você chega numa festa de família e chega uma prima sua que você não via há muito tempo e ela tá grávida. Aí, como ela é sua prima, tem uma certa intimidade, você chega e põe a mão na barriga dela e fala assim, e aí, para quando é o bebê? Quando é o meninão? E aí ela fala, não, eu não tô grávida. O que, que você faz? Arnaldo. Putz. Você já fez essa merda, você já falou isso já aconteceu. Claro que já fiz, mas aí você sempre tem uma veinha atrás pra você abraçar e fingir que você não falou aquilo. Tipo, ô tia Dondoca, quanto tempo! E vai e abraça a véia e pô, deixa a outra no ar. Uma boa saída, fingir, hein? Fingir que nada aconteceu. É boa. Não, aperta o modo autista e vai, nada aconteceu. Modo autista, porra, excelente, cara. Que excelente ensinamento que você trouxe, Rafael. O ensinamento que eu daria é um ensinamento, eu li ele uma vez, eu li ele formalizado, e ele dizia o seguinte: nunca, em nenhuma hipótese, você fala que uma mulher está grávida antes que ela diga que ela está grávida. Nunca, nunca. Por mais que seja evidente, você não vai falar que ela está grávida. Mesmo passando por um cara pouco observador, pouco gentil, porque não comentou da gravidez. A não ser que você esteja vendo o bebê nascendo, e aí ela já está deixando de estar grávida, você não vai dizer que ela está grávida. Eu diria que nem no caso de você ver um bebê saindo pelas partes íntimas dela, você toca nesse assunto antes que ela toque. É, deixa ela falar, cara, primeiro. Essa é uma regra óbvia, mas você fala, cara. Às vezes você esquece. Você simplesmente esquece. E aí, o que, que você faz? Cara, acho que eu começo a rir, né? Acho que o negócio... Assim, tem duas opções. Ou você ri e fala, eu tava brincando, até parece. Mas vai ser péssimo, nunca vai salvar. Ou você sai correndo. Sair correndo é uma alternativa. Eu acho uma alternativa digna pra tudo. Sair correndo. Uma outra saída seria você falar isso pra todas as pessoas. Uma boa você saída. Você imediatamente vai pro marido dela e faz a mesma coisa, como se fosse uma piada que você faz com todo mundo, entendeu? Entendi. Eu acho que existe uma coisa. Uma situação só é constrangedora no seu cérebro. É a gente que faz ela constrangedora. Então, se você falar, talvez, falar assim, putz, me desculpa, eu realmente achei que... Então, putz, me desculpa, eu fui realmente indelicado aqui. Isso é muito você tá tão gorda que eu achei que você tava grávida. Não, nunca falar isso, porra. Mas se você falar assim, me desculpa, foi muito grosso da minha parte falar isso e eu tô muito constrangido. Se você falar isso, você meio que anula o constrangimento, talvez? Ou não? Nunca. Nunca. É uma situação perde-perde. Nunca? É. Tá bom. Vamos pra próxima aqui. Esse foi só pra aquecer. Então, ouve essa agora. Essa, na verdade, foi o Rafael que fez, porque ele já fez isso. Você tá conversando com um colega de trabalho que você não conhece muito bem, tá? E aí vocês estão lá falando sobre apartamentos, você tá procurando apartamentos. E aí você manda a clássica frase, cara, todo corretor mente muito. Todo corretor, sem exceção, corretor mente. Corretor é mentira, corretor mente. Depois que você deixa, fala isso dessa maneira eloquente, aí o cara fala assim, não, cara, minha mulher é corretora. Ixi. O que que você faz, Arnaldo? Ah, eu falei cara, eu não falei mulheres. Mulheres corretoras são mais sensíveis, no caso. Caramba, cara, você tem umas saídas incríveis. Parabéns. Caramba, Arnaldo Kleber, eu acho que você já passou muito por isso, cara. Arnaldo, você é o campeão do jogo do constrangimento, cara. 2-0 pra você, Rafael. É que eu falo merda sem parar, então a gente acaba falando besteira onde não deve. Você tem uma experiência já, né? Pô, impressionante. Tenho. Rafael, vai, você, cara. O que você faz? Cara, como eu passei pela situação, vou dizer o que, que eu fiz, né? Eu dei aquele sorriso amarelo e falei, é, cara, então sua mulher mente também. Puta que pariu. Eu tomaria cuidado. É, esse cara, ele não fala direito comigo até hoje, assim. A gente se encontra, a gente se cumprimenta e tal, mas dá pra ver que ele não gosta de mim, entendeu? É, por que será? E prolongou. O constrangimento não ficou restrito àquele momento, né? Aquele ponto no espaço-tempo. Ele se prolongou pra sempre. Toda vez que eu vejo esse cara, eu lembro disso. Cara, eu nem sei o que eu ia falar. Eu acho que eu ia falar assim, não, então fica atento, cara. Então pede pra ela não fazer isso. Então fala pra ela ser uma das... Fala pra ela ser uma das que não mente. Sei lá. Eu tenho um ditado. Toda vez que as pessoas me pedem dicas de negócios, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é, você tem um contador bom pra indicar, coisa assim? Quando você tá abrindo uma empresa, contador é uma coisa específica, importante, que você tem que lidar. E a dica que eu sempre falo é, o seu contador não pode ser seu amigo e não pode ser seu parente. Não importa o quanto ele seja bom, não importa o quanto ele seja legal, seu contador tem que ser um cara com quem você pode endurecer com ele, com quem você pode demitir, não pode ser um cara que... Então, não importa o quanto ele seja bom, não importa se sua esposa seja sua contadora, não pode ser ela. Em geral, as pessoas ficam muito felizes quando eu dou essa... Mesmo quando elas têm um pai que é contador, eles falam, ah, quer saber, faz sentido. Tá bom, próxima situação constrangedora. Você tá no elevador, tá? Tem uma mulher no elevador junto com você. Ela derruba uma caneta. Você é muito cavalheiro, se abaixa pra pegar a caneta pra ela, mas ela não percebe, ela se abaixa também. E aí, no ângulo da caneta e o ângulo que você se estica e tal, você dá aquela esfregada, assim, no seu braço, no peito dela. Sacou? Boob touch. Um boob touch. Isso. Só vocês dois no elevador, o que que você faz? Rafael, é você primeiro, e o Arnaldo vai ganhar. Ele vai ganhar. Essa daqui é aquela situação em que você não perdeu tudo ainda. Você não perdeu a dignidade. Porque você pode fingir que nada aconteceu. Você fala assim, cara, você sentiu isso no seu peito, mas eu não senti isso no meu braço. Você pode falar algo assim, tipo, ah, não, eu tenho lepra, então eu não senti nada. Mas tem uma coisa que você não pode fazer, que é, em seguida, se você for comentar o clima, você não pode falar calor, hein? Calor, hein? Não vai pegar bem nesse momento. Eu acho melhor puxar o celular e fazer alguma historinha. Isso, puxa. Oi, tudo bem? Vovó, UTI? Como? Mesmo? Me infartou? É, Arnaldo. É puxar Arnaldo o celular Kleber na hora. É o campeão. E, de novo, eu acho que essa situação foi sem querer, cara. Você não fez de... Se fosse de propósito, seria terrível. Foi sem querer. Eu acho que fingir que nada aconteceu é uma boa saída para todas as partes. Mas não pode fazer cara de vitorioso depois, tipo... Não pode. É, sei lá, cara, melhor fingir que nada aconteceu. Então esse tem uma saída indicada. É, tem uma saída, todo mundo ganhou. Recomendada pelo GoGCast. Eu vou dizer que tá 2-1 aqui pro Arnaldo, ok? Ok, obrigado. Então a última, pra finalizar. Essa vale 1000 pontos, tá? Você tá num almoço de negócios, tá? É uma turma razoavelmente grande e você não conhece eles muito bem, tá? Eles são seus clientes, você... um fornecedor numa empresa, tá? Aquela situação bem formal de negócios. E aí eles te convidam pra almoçar no restaurante tailandês que tem ali perto, depois de uma reunião, uma coisa assim, certo? Vocês não têm muito amanhã, entendeu? Você não sabe muito sobre restaurante tailandês, então você vai, ó. Beleza, eu vou lá com vocês, tá bom? Aí, cada um pede uma coisa, todo mundo pede coisa com nome bizarro, certo? E você pede um Super Chai Panit Pakit, ok? Certo. Beleza. Super Chai Panit Pakit. Você não sabe muito bem o que é, mas aparentemente tem os camarões, assim, tem o arroz, beleza. Você vai comer isso. Você fala, ah, cara, vou pedir qualquer coisa aqui, beleza. É uma turma grande, o garçom traz os pratos todos, vai colocando os pratos aos poucos e tal. E a galera começa a comer, e você também começa a comer. E aí depois de um tempo que você já deu umas duas garfadas, o garçom chega e fala, quem pediu o Super Chai? E aí você percebe que você tá comendo o prato de outra pessoa. Já aconteceu isso comigo. Então, pera, Arnaldo, pera, Rafael, sua vez, você vai primeiro. Bom, eu acho que nesse caso eu vou pra sinceridade humorística. Eu falo assim, ah, não acredito, eu comi o prato de alguém. Sorriso amarelo fino. É, o sorriso já vai estar amarelo de curry, né? Então, Arnaldo, sua vez. Aconteceu uma vez que eu tava no restaurante de frutos do mar com o pior tipo de gente que tem, o semi-conhecido. Aquela pessoa que você olha e não sabe se é Roberto, se é Flávio. Então você sempre fala você, você evita falar o nome da pessoa. Numa cidade que era o Rio de Janeiro que eu tava a trabalho, um inferno completo. todo mundo se conhecido entre si, menos você. Você é o chato de Brasília que vai fiscalizar o povo. E aí pediram frutos do mar e eu pedi um prato baratinho, né? Tava na base da diária do governo federal, pedi um negocinho com camarão. E aí chega um trem lá, imenso, um mega camarão, que depois eu descobri que o mega camarão era uma lagosta. No... E eu nem percebo, já meti a primeira garfada e... Essa eu é acho a definição pedi... de mega camarão. É, meti a primeira garfada, quando vai indo na boca, não, não, senhor, o seu é esse daqui. Aí chega meu espetinho de camarão, aí eu, não, olha, eu nem mexi, eu já fiz aquela cara de crime assim. Eu, olha, não, tá inteiro, perdeu, eu não mexi. Cara, não, você perdeu, cara. Você foi perdeu. Isso, eu me senti culpado, porque o prato era muito mais caro que o meu. Como o Rafael ganhou a última e essa valia 1.000 pontos, Rafael, você é o campeão. 1.000 a 2. Aê, sabia. Toma essa, Arnaldo Kleber. Ah, não, cara. Essa vai ter volta. Eu acho que eu falava assim, ninguém pediu um superchat. Não fui eu. Não fui, eu pedi esse cara aqui. Olha só, eu já conheci o Arnaldo Kleber, nós somos amigos, e aí, num dado momento, ele começou a fazer um blog que se chamava A Vida Sexual do Homem Feio. E, cara, era a melhor coisa da internet enquanto ela existia. Porque ele contava as histórias e, assim, você sentia, assim, que ele tava se esforçando, mas que muitas vezes dava errado, cara. Então, era muito divertido. E aí, o Arnaldo Kleber, ele trouxe pra gente as vantagens e as desvantagens da internet pro homem feio. Fala sobre isso, Arnaldo. O que acontece é o seguinte. Apesar de eu ter crescido nos anos 80, antes da internet, eu não tenho as habilidades de conquista, sedução, chaveco, diabo a quatro, de chegar em mulher. Nem o tipo eu tenho, entendeu? Barrigudo, 40 anos, 2 casamentos. Eu sou tipo carne de segunda no mercado. Não é uma coisa que você divulgue facilmente assim, entendeu? As mulheres vão correr de você, por mais que elas estejam em uma situação pior. Então é como se... Era pra eu me vender como, no máximo, um Corolla 2002, mas na verdade eu sou um Monza 87. E a internet permite que eu me venda como, dependendo da pessoa, um Porsche. Ok. Entendi. Pra quem não tem estraquejo, a internet é perfeita, porque você coloca uma foto sua no ângulo certo, tá? Como eu tenho queixo duplo, papada de jaba, eu dou uma tortada assim pro lado e vou pro Han Solo instantaneamente. E aí hoje tem os filtros, né? Também. Os filtros lá, preto e branco, um olhar assim, você já sabe valorizar. As mulheres também fazem isso. Eu descobri, gente, aquele negócio que elas fazem de colocar a mão embaixo do queixo, fazer o duck face, é tudo pra não parecer gorda. Eu descobri isso depois. Eu achava que, mas por que que eles fazem esses bicos? É pra não mostrar a bochecha, meu Deus do céu. Por que que ela coloca a mão embaixo do queixo, uma mulher de 40 anos fazendo essa cara de disco da Angélica? É pra disfarçar a papada. Eu não coloco a mão embaixo do queixo, né? Mas ele dá aquele ângulo assim, entendeu? Sempre tira foto de cima e puxa assim o pescoço. Fica gato. Então essa é uma das táticas recomendadas, assim, é você disfarçar na foto. Ah, mas... porque você manda só uma foto impactante e o resto é na conversa, entendeu? Entendi. Mas a pessoa tem que estar consciente do seu público. Durante. Não tem como ficar chegando em menina de 20 anos. Durante um certo tempo da minha vida, eu fiz uma parceria com um site europeu, é uma rede social europeia chamada Beautiful People. E ela se diz uma rede social, uma espécie de Facebook, onde só podem entrar pessoas bonitas. Então você tem que postar sua foto e uma descrição, e durante 10 dias você passa pelo escrutínio de outros usuários, que vão te aprovando ou não. E aí, se você for aprovado pela maioria, você entra. E uma das regras é que você não podia postar foto de óculos escuros, porque todo mundo fica bonito de óculos escuros. Que é uma regra e uma dica, se você pensar bem. Então, entrar nessa rede social é igual entrar no Yacht Club aqui de Brasília. Você tem que botar uma foto lá e ficar um mês com as pessoas te julgando, vendo se elas te aceitam como sócio. Tipo isso, exatamente. Demais. Mas, Arnaldo Kleber, você disse que você tinha táticas e essa sua tática aí é muito boa. Você abre o caminho, né, para poder entrar com o papo. E você disse que tem desastres também. O problema é que você vai aprendendo na prática que o seu produto não é para qualquer público. E eu não funciono em qualquer rede virtual. Porque tem vários desses aplicativos, é Badoo, Nuvo, Happn, Tinder, Sexlog, Bar Perfeito, Diaba 4. Caramba! Cada um deles é quase que uma estratificação social, que não tem como o cara, a não ser que o cara seja, sei lá, o Tony Stark, ele se dá bem em todas essas. Mas esse, peraí, esse é o único caminho? Aplicativos, todo o resto morreu, não existe mais? O jeito antigo de você conhecer pessoas? Não, o jeito antigo é muito estressante. Qual é o aplicativo que é legal? Então, se você for um cara de meia idade, sem muita grana e sem muito atrativo físico, se você não parecer boa magia, você tem que ir no Badoo. Então, esse Badoo, ele você gasta menos, né? Tem como sobreviver lá sem ficar dando dinheiro pro aplicativo. E ele, assim, ele tem muito do perfil do meu público, que são as senhoras de meia-idade. Entendi. Ou desesperadas com fim de casamento, ou em crise de meia-idade, ou descobrindo uma nova adolescente que estava adormecida nos últimos 20 anos. Foi o público, mas ele, assim, ele abrange desempregadas, empacotadoras do Extra, manicures, mas elas se apresentam como esteticistas, cabeleireiras. Muitas pessoas fazem plantão. Então você vai ter muita enfermeira e muita guardete. Você fala isso de um jeito tão horrível, cara. Não traz de errado com essas pessoas, a princípio. Eu só tô fazendo uma faixa de classe social, porque tem outros com outras classes, entendeu? Tá bom. Isso é só um fato da vida. Tá bom. Esse é o que funciona. Esse é o mais fácil. Tá. E aí tem o Tinder, mas o Tinder não é pra mim. Que o Tinder é como se fosse, sei lá, um iFood de sexo. A pessoa quer alguma coisa na hora, ela aperta o negócio, então ela só vê a foto e dá o match ou não. Então é tipo, oi, tudo bem? Você é gato? Vamos ali. De novo, você fala como se isso fosse uma coisa ruim. O Tinder pra mim é ruim. Só porque vai direto ao ponto? Não, porque lá você tem que ter estampa melhor. Ah, entendi. Porque lá não dá tempo pra conversinha. Lá é, opa, gostoso, gostosa, vamos. Oi, beleza, tudo bem? Eu tô aqui no centro da cidade, você tá onde? Ah, não, o motel é bem ali, vamos. Entendi. Pra você tem que ter conversa. Tem, porque o lado é a conversinha. Tá, entendi. É o iê. E tem outros, tem o mais aberto, assim, mais escancarado, que é o Sexlog. Esse nome é, diz a que veio. Já diz ao que veio. Ele é ginecológico, praticamente, nas fotos. Caramba. Você conhece a pessoa profundamente. E tem o mais cute, o mais sério, que faz casamentos, que as pessoas se gostam mesmo, que é o Par Perfeito. Ele coloca tantos entraves, são tantas etapas, tantas fases, e ele é tão caro que só ficam as pessoas que querem relacionamento sério, casamento, esse tipo de coisa. Que não é o seu caso. Olha. É, depende. Depende do dia. Guga, acho que você tocou num ponto fraco aí do Arnaldo Kleber, hein? É, pareceu isso. É, então esse Par Perfeito é tipo aquilo que a gente ouvia falar de empresas que tentam fazer as pessoas se encontrarem, ver as características, ver o que, é que elas gostam, ver tudo você... isso, e aí ela recomenda uma pessoa. É isso? Ele tem uma série de perguntas que os outros não têm. O Par Perfeito, ele acaba te obrigando não só a descrição física ou a perguntas genéricas, ele acaba perguntas mais detalhadas, que acabam formando um perfil da sua personalidade que vai gerar aproximações com outras pessoas, porcentagens de similaridades. E fora que ele é caro pra caramba, bem mais que os outros. Então só fica quem tá interessado mesmo. Porque quem não quer nada sério, ele não vai perder tempo com isso. Ele vai ir pra aplicativos mais diretos. Caramba. Você falou, quando a gente conversou tal sobre esse programa, você falou que existe uma classificação das pessoas que frequentam os aplicativos. E que serve pra meninos e meninas. Conta pra gente essa classificação. Porque quando eu converso com as mulheres, elas também me relatam que existem os correspondentes masculinos do que eu vou falar. A primeira coisa que você encontra em muitos aplicativos é gente casada. Gente que quer alguma coisa que surgiu com a internet. A pessoa quer relacionamento virtual. Ela quer alguém pra poder ficar teclando. Como se fosse um namorado cibernético. Mas isso, quer dizer, eu tenho minha própria opinião, mas eu quero saber de vocês. Isso é errado, assim? Tipo, isso é traição? Se você tem um namorado que é só virtual, é traição? Ou isso pode? Pelo grau de envolvimento que eu vejo, isso chega a ser a traição, que a pessoa não quer só amizade. Ela vai ficar te mandando nudes, ela vai ficar fazendo sexo virtual com você, ela vai ficar contando da rotina dela, e obviamente falando mal do atual marido ou esposa. Caramba, e tem gente que vai só pra procurar isso? É muito estranho isso. Que triste, você cara. Diz assim, não, vamos desencontrar, a pessoa não quer. Inventa coisas. Caramba. E tem o equivalente masculino disso também. É, chutam, pelo que eu percebo, 70% de quem tá lá é casado, do lado dos homens. Caramba. Que triste. Você acabou de levantar suspeitas em muitas pessoas que ouvem esse podcast. É. Bom, tá, e o próximo? Tem muita gente com problema de português, mas não é só problema de português, é problema de raciocínio. Então fica difícil você entender o que a pessoa tá escrevendo. Então você dá, fala, bom dia, e a pessoa, kkkk, bom dia, risos. Oi, tudo bem? Você não sabe se a pessoa perguntou, se ela te deu bom dia ou se ela tá te mandando embora. Não, é problema de conectivo lógico. Não encaixa nada com o outro. Isso pra mim é não atraente. Pessoa que não sabe escrever direito. Eu sei que pode ser chatice minha, mas mesmo se for só, tipo, erro de português. Mesmo que nem for essa dificuldade, assinar o alfabetismo funcional que você falou. Você tem que escrever direito, cara. É assim, se você vai pra balada, você não vai sabendo dançar, coisa que eu nunca fiz. Se você vai pra um lugar onde o que as pessoas fazem é escrever, escreve direito, porra. E além disso, hoje tudo tem corretor. Erro ortográfico não tem desculpa hoje em dia. É, então. O problema é quando fica assim, internetei sem pé nem cabeça. Eu gostei muito de bom dia, kkk. O tal do kkk é o inferno. Você acha que todo mundo é da Klu Klux Klan? Eu levei muito tempo pra entender o que as pessoas queriam dizer quando elas colocavam K várias vezes. Eu não consigo entender por que isso forma uma risada. Eu entendo por que L-O-L, L-O-L forma uma risada. Eu consigo entender porque que no... Como é que é em espanhol? Já. Eu consigo entender porque que eles escrevem já, porque é ha-ha-ha, assim que eles pronunciam. Isso. Agora, vários Ks, eu não consigo entender. Mas esse kkkk, ele já existia antes da internet. Como? Isso eu lembro, antes da internet. Quem falava isso? É verdade, as pessoas falavam K, aí eu, kkkkk. Isso. É, era o que seguiu, aí eu. Quem falava isso? As pessoas falavam. Bom, e aí, próximo? Pra minha faixa de idade, você vai ter muitas vovós... Adolescentes tardias, elas chegam pra você, primeiro, você vai entender o bom e o ruim disso. Elas chegam pra você, primeira meia hora, sou uma mulher muito certa, muito correta. E aí você já olha pro perfil dela, ela vai ter 3 ou 4 fotos normais e vai ter fotos, como é que fala? Fotos exclusivas, que ficam... Você tem que pedir pra ver as fotos. Uhum. Aí o dedo fica assim, não, mas essa mulher é séria, moralista, correta... Então, toda hora ela insistindo. Eu sou muito certa, eu sou muito correta, muitos valores. Aí tem uma hora que o dedo coça e você... Posso ver suas fotos privadas? Pode, gato. Aí o negócio muda de figura. Aí as fotos ficam mais picantes. E a conversa muda. Então é como se fosse uma senha. Você foi muito legal durante esse tempo inicial e agora eu vou mostrar meu outro lado. E aí todo o mundo de prazeres e de sensualidade... E de putaria flora. Mas isso não vai contra o que ela disse, que ela é uma senhora correta e muito certa e muito... Tudo bem, ela pode ser as duas coisas. Se a gente for entrar nessa discussão, vai ficar meio sem graça. Vocês não acham? Porque se a gente for entrar nas profundezas psicológicas da multiplicidade que as pessoas podem ser ou não na internet, eu tô falando uma coisa muito simples. Entendi. Você ser moralista, caga a regra, não pode ter foto entendi. De você tá. Depois pra pessoa que você conhece há meia hora. Entendi, ela é uma moralista, caga a regra. Entendi. Tá bom. O que mais? Tem um caso das enfermeiras. Tá, que é o que eu descobri há pouco tempo. Elas não querem conversar, elas não querem encontrar ninguém. Elas querem alguém pra teclar na hora do plantão. Ah. Eu demorei a perceber isso. Meia-noite, oi, tudo bem? Taca a conversar, pá. Nossa, que conversa legal, a pessoa, e você até empolga. 2 dias depois ela aparece. Aí plantão de novo, pá. Mas ela só quer conversar. É como se fosse o antigo Disque Amizade. Ah, é o Disque Amizade virtual. É gente que tá um tempo num trabalho ocioso, puxa o telefone. Cara, mas não existe mais chat do UOL pra essas pessoas? O chat do UOL virou um pantanal de prostituição, trans... E homem fingindo ser mulher. Não, isso sempre foi. Isso sempre rolou. Não, mas agora virou só isso. Ah, entendi. Eu lembro dessas histórias do chat do UOL. Eu lembro que, invariavelmente, você tava assim num chat. Você tava, sei lá, procurando conversar com as pessoas. E vinha alguém e xingava, assim. Falava, seu viado, não sei o que. Caraca. Tô aqui numa boa, assim, sem ofender ninguém. E alguém xingava. Aí, um dia, eu tava na internet... E falei assim, cara, eu vou entrar numa sala vazia, só pra ver o que acontece. Era uma sala que tinha 0 pessoa. Aí eu entrei na sala e fiquei lá um tempo. E fui fazer outra coisa. Daqui a pouco, quando eu volto, tinha assim, fulano entrou na sala. Aí o cara falava, seu viado, fulano saiu da sala. Cara, isso é equivalente a sei lá, apertar a campainha e sair correndo. É tipo isso. Só que ele faz isso no conforto da casa dele. Quando a internet começou, pra mim, ela era só o chat. Quando a internet começou, existia um dos pouquíssimos lugares onde você podia acessar a internet, era na UNB em Brasília. E eu tinha alguns amigos que estudavam lá, porque eu nem tava em idade para estudar lá ainda. Tinha alguns amigos que estudavam lá e eu ficava tentando conseguir ir lá, porque, putz, era muito legal. E tudo que eu queria fazer era entrar no Mirk, porque era o chat, e era muito legal você conversar com gente do mundo inteiro e tal. Eu não tinha uma intenção sexual nisso. Eu gostava de treinar o inglês e eu gostava de conversar com pessoas do mundo inteiro. E aí uma vez a gente foi num laboratório e ele falou assim, ah, mas aqui não dá pra entrar no Mirk, só dá pra ver sites. Eu falei, pá, então vamos embora, tipo, ver sites. Por que eu quero ficar vendo site? Que merda é site? E era só isso, cara. E durante muitos anos eu entrava no chat do UOL, sei lá, muitos anos, sei lá. Parecem anos, mas durante muitos meses, talvez, eu entrava no chat do UOL todos os dias, tinha uma galera lá, fiz amigos. Eu conheci minha esposa no chat de música, cara, do Zaz. Eu conheci minha ex-mulher no chat do UOL. Olha aí, é muito triste, cara, que tem virado isso. A gente tinha que retomar o chat do UOL. Retomar, é. Internet 1.0, volte. É. Então vamos aos causos. Nesse ano, eu comecei a conversar com a professora, que a conversa começou bem, ela muito séria. Ela falava num português asgardiano, entendeu? Cheio de vós, tus, tos, tos, tos. Eu ficava assim, nossa, professora de português mesmo. Até que no segundo dia da nossa conversa, ela escutou o latido do cachorro aqui de casa. Aí ela, nossa, esse latido me deixou excitada. Aí eu, hum? É, porque eu tenho alguns desejos. E aí a mulher começou a falar das leituras delas de 50 Tons de Cinza. Ah. Embarquei na conversinha, eu virei um personagem. Qual era o nome do maldito personagem, meu Deus do céu? Senhor Negro? Alguma coisa assim, Senhor Trevoso? Alguma coisa meio sif, assim. Beleza, Senhor Negrão, pode ser. E ela virou Dona Vadia. Putz. Nossa. Aí eu comecei a... Passei 3 dias dando ordens pra ela. Você agora deve ir no seu quarto, acender 3 velas, tomar um banho de rosas e filmar tudo isso e fazer uma canção em nome do Senhor Negro. Isso tudo deve ser filmado e enviado para mim. Você deve estar só de calcinha. Certo? E todo detalhe. O dia todo. Então ela passava esses 3 dias. E ela fazia? Fazia e obedecia ordens, a gente tinha uma sequência do que ele ia fazer no dia, ela tinha, meu senhor, estou indo agora no correio deixar não sei o que, blá blá blá, e eu, certo, obedeço o senhor. E na época eu tinha porra, colocado... Porra, você mandou ela ir no correio? Isso aí é sacanagem. Mandei, eu falei pra chegou ela assim, pesado. Olha só, aí eu tava conversando com um amigo meu, falando, meu Deus do céu, cara, eu tô com uma mulher chata demais aqui, ela tá no negócio de 50 Tons de Cinza e todo dia eu dobro a aposta, peço, invento a coisa mais absurda ainda e ela vai lá e faz. Faço. Aí ele mora em São Paulo, ele tinha sido recém-demitido de uma agente de publicidade, que ele tava colocando o chefe na justiça, tava puto com o chefe. Aí eu falei, me dá o endereço aí do lugar que você foi demitido. Qual o nome do seu chefe? Aí eu peguei o endereço todo. Aí eu falei, Dona Vadia, você vai passar o dia todo de amanhã com a única calcinha. No final do dia, você deve embalar essa calcinha, recitando o nosso cântico. E recitando o nosso cântico. É um lance meio religioso. É, meio religioso, ficou um negócio assim meio místico, tântrico. Porque tinha vela, tinha um negócio ritualístico. Então você deve embalar isso e enviar via Sedex para esse endereço aqui. Deve mandar o vídeo. Não é que ela enviou mesmo, cara. E a calcinha chegou lá, mas eu não fiquei sabendo do destino ao certo. Cara, que o nome que tinha sido emitido. Tem muita deve ter sido uma maravilha, né? Tem muita gente de agência que escuta o Google Cash. É bem possível que você esteja respondendo um enigma agora pra alguém. Muito bom isso. Aí foram 3 dias. Eu falei, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Não, vou marcar. Não, minha escrava, vem aqui no meu trabalho 3 horas da tarde para nos encontrarmos. E o tom era sempre muito formal. Uh-huh. Ser um tom assim de escrava Isaura e... e senhorzinho. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que isso vai dar? Aí deu 3 horas da tarde, ela falou pra mim primeiro que, olha, eu não consigo dirigir fora da minha cidade, eu vou de ônibus. Ela só dirigia dentro da própria cidadezinha dela. Chegou de ônibus às 3 horas, me mandou a mensagem. Aí eu olhei pra ela assim e falei, não é que é um produto apetitoso? Vale a pena, vale a pena. Assim, a Dona Vadia realmente faz jus às fotos. Você falou isso pra você mesmo? Foi, falei. Você falou isso pra você, Negrão? Isso, falei isso pro meu personagem. Uhum. Aí eu saio do trabalho, meu trabalho fica entre um cerrado e tem uma igreja do lado. E dois estacionamentos, um em cada ponto. Aí fomos pra frente da igreja, fomos conversar. E aí ela administrar, e o clima foi esquentando. Eu assim, vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, venha com o senhor negro. Aí fiz a volta em torno de todo o meu trabalho. Centenas de pessoas me viram com aquela pessoa. E eu me encaminhei para além do estacionamento, adentrando ao cerrado, com a minha serva. Fui no cerrado, andei, até que eu cheguei num lugar onde não poderia ser visto, a princípio. Aí eu, sempre fazendo cara... Você foi pro mato, é isso? Fui pro mato. No quintal do seu trabalho? Eu fui ver no Google Maps, mais ou menos, dá uns 80 metros da portaria do meu trabalho. Você trabalha numa fazenda? Se eu disser perto de onde eu trabalho, vão saber onde é. Tá bom. Mas é uma fazenda. Cara, o que eu posso dizer é que o Arnaldo não trabalha numa fazenda, cara. Ele trabalha na cidade. Caramba. Tá, e aí? Eu trabalho no coração da besta. E isso tava, tipo, de dia? 3 horas da tarde. Sol no, no meio do expediente, você foi pro mato? No meio do expediente, fui pro mato. Aí chegando no mato... A 80 metros do trabalho? 80 metros. Ok. Protegido pelas frondosas árvores do cerrado. Aí, joguei ela na árvore. Fui tentando, levantei mini saia, meu óculos caiu, ela sentou em cima, o óculos tá torto até hoje, não consegui colocar certo, foi ela fazendo charminho, e até que quando eu vou conseguindo, eu não consegui o que eu queria. Como era a luz do dia, eu vi mais do que devia. O que, e que aí, você viu, cara? O que eu vi é que quando finalmente eu consegui colocar ela numa situação adequada ao intercurso, falando como o senhor negro fala. Eu encarei até hoje, né? No seu imaginário. Eu encarei o olho. Entre aquelas duas montanhas brancas, eu encarei o olho. Vocês sabem do que eu encarei, né? Ok. E okay. Ele era um tanto, como eu posso dizer, peludo. E aí, que foi além fruto, dos... cara. E aí foi além dos meus limites morais. Mas normal, cara, isso acontece, porra. Acontece, mas por mais que você tenha a mente aberta, cu peludo, parecendo Bombril, não dá. Ah, não, cara. E aí? Aí, tipo, você falou assim, ó, dona Vadia, não vai rolar mais. Não. Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer pra não queimar meu filme? Aí eu... Ela tava no chão, assim, com aquela cara meio de... Me possua. Aí eu levantei. Na relva. Relva você tá sendo simpático com o gramado e o barro vermelho de Brasília. Ok. Aí eu levantei assim e falei, não vou te possuir agora, só quando eu quiser novamente. E fui embora e deixei ela lá. Cara, pelo que você tá falando, deve ter sido a melhor tarde da vida dela. Foi. Ela depois reconheceu isso. Que aí eu falei, meu Deus, caramba, agora que a mulher apaixonou de vez, o que eu faço? Aí ela não largava de pé. Me amava, eu era o homem da vida dela, etc. Por ter feito isso, era um sonho tudo aquilo que ela tava fazendo. E fora o jeito que eu cheguei no trabalho, né? É, tipo, o que você foi fazer no mato? A calça social preta toda vermelha, o óculos torto na cara, entendeu? Suado. Olha, ainda bem que ninguém me viu assim, conhecido. Porque senão eu ia perguntar, você levou uma surra? Não, só fui ali transar no mato. É isso que eu fui fazer. Aí nos 2 dias subsequentes eu comecei a falar, então, você vai obedecer o senhor negro? Vou obedecer sim. Se nós sairmos com, sei lá... 10 caras, você vai sair? Eu sairei, senhor negro. Falei, ixi, vou ter que dobrar a aposta. Você topa zoofilia? Sim, senhor negro. Necrofilia? Sim, senhor negro. Eu falei, ah, meu Deus, coprofagia, e mandei uma foto de um tolete. Ela, aí também não. E me bloqueou. Bom, pelo menos você descobriu até onde ela iria. É, demorou, mas ela depois apareceu e sempre assim com a coisa, você é muito misterioso. E depois some. Você me que ela sempre fala nesse tom assim de pedagoga, né? Pedagoga apresentando programa no Futura, sabe? Programa instigante para crianças. Ela sempre fala nesse tom. Vocês falaram aquele negócio que vocês pegaram num ponto sensível quando eu falei negócio de casamento, ou seu sexo, não sei o quê. Eu tenho um ponto sensível aqui. Eu achei que eu estava namorando com uma pessoa, mas houve uma intervenção militar na vida dela. Como foi que isso? Que acabou com o nosso namoro. Ah, meio do ano eu tava muito cansado, muito infeliz, me sentindo sozinho. E nesse site eu encontrei uma pessoa legal. Da minha idade, professora, morava sozinha em Brasília, uma filha de 6 anos. Mas saímos 3 vezes. Primeira conversa no shopping, aí teve um beijinho. Segunda vez, pizzaria. Aí rolou uns beijinhos mais fortes, assim, obedecendo o ritmo dela. Aí já conheci a filha, falei, nossa, estou num cenário idílico de namoro. Acho que eu consegui, finalmente. Aí da terceira vez, não, venha na minha casa passar o dia. Passei o dia na casa dela. Saí de lá feliz, tenho uma namorada. Eu só estranhei uma coisa. No dia que eu fiquei lá, ela deve ter ligado para a mãe dela, que mora no interior de Minas, umas 15 vezes, para descrever coisas. Mamãe, estou fazendo a comida. Depois, mamãe, terminei de jantar. Mamãe, estou indo dormir. Pensei, ah, muito família ela, né? Quer essa proximidade, sente saudade. Aí no outro dia, eu todo feliz, nossa, estou com a namorada. Ela me liga, desesperada. Não, não me liga, ela me mandou uma mensagem. Eles descobriram tudo. Eu, hã? Pô, mas ela tava contando tudo. Eles descobriram que eu fiz a janta e fui dormir. Aí eu, como assim descobriu tudo? Eles descobriram tudo, eles já chegaram aqui. Quem chegou aí? Minha mãe, minha irmã e meu irmão. Eu, hã? Como assim, ser mais, ser menos, sem avisar? Foi. E eles falaram que eu tenho que ir pra Minas, que eles não vão admitir o nosso namoro. Eu, hã? Que ele já vai no psiquiatra, meu irmão, já vai conseguir um atestado de 6 meses pra mim. Caramba! E já estão vendendo todos os meus móveis, já estão devolvendo o apartamento de aluguel. Eu falei, olha, meu eu posso Deus, ir aí. O que aconteceu? Eu saio agora aqui do meu trabalho e vou me apresentar pra eles. Não tem problema nenhum. Não, não eu preciso. Já saí do meu trabalho por outros motivos piores, né? É normal. Eu só sei que ela... Não, estou indo embora para Minas amanhã. É isso, só devo voltar daqui a 3 meses para renovar minha licença. E é isso, acabou. Caramba. Não, ela não falou que acabou. Ela só ficou assim, nós temos alguma chance? E detalhe, o irmão dela era delegado regional num estado aí, que eu não vou falar para não ficar muito na cara. Então eu imagino como foi o convencimento dele para cima do psiquiatra, né? E como seria o convencimento dele para cima de mim. E você nunca descobriu o que aconteceu? Ela voltou em agosto, tentou entrar em contato, e cada vez a história piorava. Cada vez piorava aí. Mas piorava como? Cara, piorava porque aí eu descobri que, olha a coisa, 1984. A vizinha era amiga da mãe dela. A amiga com quem ela deixou um dia a filha era amiga da mãe dela. A empregada doméstica era amiga da mãe dela. A diretora da escola era amiga da mãe dela. E havia uma grande rede de comunicação que mapeava todos os passos dela. Então quando ela saiu 3 vezes com o cara... E da terceira vez o cara foi na casa dela, todo mundo em Minas ficou sabendo que ela tinha colocado um homem dentro de casa. Então a vida dela era toda monitorada. Era assim, o início era perfeitinho, depois virou isso. Ela mandou até uma mensagem, isso foi no meio do ano. Ela mandou uma mensagem nessa semana falando que vai voltar pra Brasília quinta-feira agora. Tô a fim de morrer, não. Aquele caso que você contou, Arnaldo, de que era uma mulher casada, que tudo parecia normal, mas no final ela tinha umas fantasias meio loucas. Essa história é em duas partes, porque ela, a primeira metade, entre uma parte e outra, teve mais ou menos 1 ano de diferença. Ou talvez até mais, 1 ano e meio. Eu conheci uma mulher, talvez ainda no bate-papo, não lembro direito. Digamos, foi na segunda-feira. E na época eu era professor, eu tinha as tardes livres. Eu dava aula só de manhã e de noite. Loira, bonita, bem cuidada, a gente se encontrou no parque da cidade... E segunda, terça, quarta, quinta e sexta dessa semana, ela me pegava no parque da cidade e eu passava a tarde na casa dela no Parkway. Até aí normal, eu passava a tarde lá, uma casa imensa, não via ninguém, só tinha ela. E eu desconfiava que ela não morava sozinha lá. Percebia-se que era uma casa de família, que eu estava num quarto de casal. Havia uma presença masculina ali, mas ela não me falava nada. Eu não perguntei porque, apesar de ser tão óbvio, pela estrutura da casa e pelo que eu vi, né? Ela não falava nada, que era casada e eu tava indo. Eu não encontrava ninguém. Eu tava só na festa. Ok. Na sexta-feira, aconteceu um fato que me fez parar de ir lá. Estava eu no pós-coito, deitado na cama, me sentindo o super macho, e ela sai. já eu volto, meu amor. Pensei, vai trazer algum agrado pra mim, uma comidinha, uma bebidinha. E eu, naquela satisfação masculina, né? Quando ela volta, na porta ela me aparece com uma daquelas cintas na qual você prende um consolo na frente, sabe? Uhum. Uma borracha de uns 20 centímetros, aquele cinto preto, aquela borracha bege. E na mão, um pote de extrato de tomate ou não sei, é alguma coisa de tomate. Também não me peço pra saber se era tarantela era ou elefante? Se era extrato de tomate. Era elefante? Elefante era a tromba dela. Aí ela fala, amor, eu tenho um fetiche. Eu queria fazer sexo anal com você, eu comendo você. E aí eu trouxe esse extrato de tomate pra simular que é sangue. Você está perdendo a virgindade anal. Nossa. Credo, cara, que história. Mas você fez? Não, claro que não, porra. Ué, sei lá. O que eu aí queria eu falei, saber... Não. É, se não teve nenhum preâmbulo, assim, se não tinha outros fetiches que ela já tivesse declarado, que ela tenha que falado assim, ah... não vai ter pra um consolo daquele tamanho? Tipo, é, vou, vou colocar só a cabecinha? Não teve preâmbulo. Aí ele disse, não, meu amor, vem aqui, eu olhando pro banheiro, se dava pra pular. Não dava pra pular, era no primeiro andar, a droga do quarto, não dava, tava presa ali. E aí, então, isso era um pouco do constrangimento real, né? E você não podia nem... Aí fui, conversei, falei que eu tinha, que não dava, mas amanhã eu volto, amanhã o dia vai ser só. Você falou, não, amanhã não dá, você volta aqui segunda-feira, eu vou cobrar de você. E na época já existia chip de celular, eu fiz o que eu sempre faço, eu troquei o chip e troquei o celular. Pronto. Quantos chips de celular você teve nos últimos 2 anos? 3 ou 4. Tá, razoável. A segunda parte. Tem outra parte? Tem a segunda parte. Caramba. Meu Deus. Um ano depois, eu tô no salvo. Mas peraí, ela não aceitou o fato de você não querer fazer isso, né? Essa história? Porque, tipo, não é uma coisa que... Eu cheguei com a conversinha, com um beijinho, dei o de apressado, fui colocando a minha roupa logo, e ela viu minha cara de medo, porra. É, até porque tinha o lance do extrato de tomate. Ou a tarantela, não sei até onde que... Um molho de tomate. Um ano depois, mais ou menos, eu tô no embarque. Eu tô no embarque do aeroporto, no aeroporto antigo. Uhum. Deixei quem eu tinha que deixar lá. Aí eu tô virando, descendo a rampa. Eu sinto a mão me puxando aqui pelo meu braço, eu olho assim. Tem uma mulher de cabelo grande, loiro, mas um cabelo que eu lembro que era muito quebrado, usando tipo uma roupinha indiana, sem sutiã, mas a pele muito rachada, muito vermelha, sabe? A pessoa branca quando recebe muito sol e chega a queimar. E a pessoa gritando, você acabou com minha vida, você acabou com minha vida. Hã? Sem entender e tentando me desvencilhar, aquilo virando a confusão, né? As pessoas olhando, eu falei, que diabo é isso? E aí, o meu HD foi processando a imagem dela, eu falei, puta que pariu. É aquela mulher lá do Parkway. É a senhora elefante. É a senhora elefante. É a senhora tromba. Eu falei, oi, mas o que tá acontecendo? O que, que você acabou com a minha vida? Naquela semana que você passou lá comigo, meu marido tinha colocado detetive atrás de mim. No sábado mesmo, ele me mandou pra fora de casa, porque ele sabia que nós dois estávamos juntos. E acabou com o meu casamento, eu fiquei sem nada, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E nisso eu puxando, indo embora, até que consegui chegar no táxi, vum, me mandei e deixei a mulher pra trás. Porque eu já tava vendo a hora de chegar a segurança perto, de tão absurdo que tava. Caramba. Você tem histórias também que você evitou tudo, né? Que você, assim, de cara já percebeu que era uma roubada. Assim, é muito comum eu marcar em shopping, praça de shopping. Porque é um lugar público, neutro, e que tem pontos de escape, e que qualquer coisa você inventa desculpa e vai embora. Mas tem horas que não tem como você ser educado. A gente borne. Tem que chegar, sentar num canto e observar toda a saída. Eu tenho que fazer isso. Você tem que ver assim, tem pontos que você pode olhar. Isso acontecia muito antes. Tem duas fases. Hoje em dia, é muito difícil as pessoas mentirem nas imagens, nas fotos. Há uns 10 anos atrás, era muito comum a pessoa colocar foto de 10 anos de diferença, 15 anos de diferença. Hoje em dia não, acho que as pessoas são mais sinceras. Não sei o que aconteceu. Ou então tem mais facilidade com imagens. Mas antigamente tinha muito isso. Eu encontrar a pessoa e falou que tem 35 e tem 60. Então já aconteceu vezes que... Talvez as pessoas estejam só mais objetivas, assim. Talvez porque antes elas queriam que o relacionamento fosse virtual por mais tempo. E aí dava pra manter a fantasia. Agora não, agora vai direto pro shopping. Eu acho que antigamente também a gente tinha menos recurso. Pensa bem, a mão de obra que era você com o bate-papo na lan house... ter que teclar com a pessoa pela cam, e aí ficava aquele negócio de imagem ruim. Hoje não, hoje a pessoa já te pede seu Facebook, já pede WhatsApp, e quando pede WhatsApp já pede, manda foto. E essa facilidade hoje em dia não justifica, não tem mais como a pessoa mandar foto escaneada de quando tinha 20 anos de idade. Uma hora ela vai ter que mandar uma foto dela agora, que ela faz no celular. Mas já aconteceu de eu ficar 40 minutos exilado no banheiro do Iguatemi, por exemplo. Porque lá a pessoa marcou comigo e ela usou várias táticas de disfarce, de imagem, como posso dizer, né? Ela parecia outra pessoa nas fotos. E aí ela usou todas as táticas que você ensinou de uma todas, vez. Todas. Mãozinha, ângulo de cara, levantando o pescoço. Ela parecia uma fofinha. Colocou uma foto de outra pessoa no lugar. Não, não chegou a tanto. Apesar de algumas pessoas fazerem isso. Colocou a foto da Angélica. Eu já conversei por curiosidade com uma que colocou a foto da Angelina Jolie. Eu queria saber, é você mesmo? É. Mas aí é que aconteceu. Eu e aí ele fala, não, na verdade meu nome é Senhor Negro. Eu marquei com essa pessoa no Iguatemi, e aí o que aconteceu? Ela demorava a chegar. Falei, então, acho que furou, né? Aí eu fui indo na direção da escada, já derrotado pelo bolo que eu levei. Aí quando vem subindo. Vocês sabem a cuca? Lá do sítio do amarelo, antigo? Mas imagina uma cuca com 180 quilos e 1,50 m. Eu falei, não é possível, é a mesma roupa. Aí eu olho assim, é a mesma pessoa. E não tinha pra onde ir. Ela já tinha batido o olho no olho. Ela já tava subindo a escada e dando tchauzinho a cuca pra você. Ela tava subindo e você descendo? Porque lá a escada é separada, né? Que sobe e desce. Eu tava na ponta e ela subindo. E quando eu olhei assim, eu parei, né? Pra ver. Nossa, será que... É ela. Aí ela me olhou também. Aí ela me reconheceu, me deu tchauzinho, aí eu... Pra onde eu vou? Eu não vou dar a volta toda pra ir pra outra escada. Tá longe demais. Aí veio aquela identidade burn e a grande ideia, vou para o banheiro. Fui pro banheiro. Ela ficou 40 minutos no corredor, que dá... Tem um corredor de uns 20 metros, mais ou menos, entre o shopping e o banheiro masculino. Ela ficou 40 minutos lá, me esperando. Eu abria e ela tava lá. Eu falei, graças a Deus que eu fui na cultura antes e dá pra ler pelo menos um capítulo desse livro aqui no banheiro. Foi o que eu fiz, eu fiquei lendo. Até que teve uma hora que ela desistiu e foi embora. Caramba, cara. Que história triste, coitada. E já teve vezes que, assim, essa pessoa... Vocês vão ficar com dó da pessoa mesmo. Eu encontrei com a pessoa na Alameda Shopping em Taguatinga. Ficamos conversando uma hora. Durante essa uma hora, ela só ficou falando sobre o filho dela que passou na Polícia Federal. Ela só falava sobre isso. Como assim passou na Polícia Federal? No aeroporto? Passou no concurso da Polícia Federal. Concurso da Polícia Federal. Ah, ok. Só isso. Eu falei, nossa, que papo legal. Deu meio-dia, eu marquei às 11, aí deu meio-dia. Aí eu, vamos almoçar? Aí ela se dirigiu assim, falei, olha, aqui, vamos naquele chinês ali, onde tem um self-service. Enquanto você vai indo, eu vou no banheiro, certo? Ela falou, certo. Aí eu fui vendo ela entrando no restaurante. Quando ela colocou a primeira... Primeiro rolinho em primavera. Primeiro rolinho em primavera, deu run, Forest, run. Aí eu fui correndo, sem parar. Peguei duas escadas... E arrancando o chip do celular, né? Não, isso não arranquei o chip celular, não. Porque às 3 horas da tarde eu recebi a mensagem. Eu já tava no plano piloto. Eu recebi a mensagem. Eu nunca vi coisa mais ridícula na minha vida. Pô, foi muito escroto, cara. Por que você fez isso? Às vezes eu só tô falando pra ela, ó, não vai rolar. Seria melhor. Mas, olha, mas aí eu não teria o blog nem teria sido convidado se as histórias fossem tão justas assim. Ah, é, não. E na verdade, essa é aquela resposta do jogo do constrangimento. Sempre é uma saída você sair correndo. Verdade. E assim, eu tô com um azar danado que nesse ano, a última vez que eu consegui sair com alguém foi no meio do ano. Eu acho que eu contei essa pro Rafael. Encontrei essa pessoa, aí ela falou, vem na minha casa. E normalmente quando a pessoa fala pra vir em casa, depois de 2 horas de conversa, você fica assim, tem coisa errada. Não, vamos encontrar num lugar público, não sei o quê. Mas como eu tava numa secura danada, eu falei, beleza, é tudo que eu quero. Pronto, ideal, já vamos chegar lá, já vamos pros beijinhos, para os abraços e para o ato. Nem pensei direito. Ela me deu o endereço dela. Nesse dia eu tava em Sobradinho, matei o trabalho, inventei qualquer desculpa. Aí de Sobradinho fui pra rodoviária de Brasília, da rodoviária eu fui para a Samambaia. E eu não conheço muito bem lá. Aí ela falou, olha, aqui é nas quadras 1000 da Samambaia. Falei, tá, você vai parar no Mercado Cordeirão. Aí eu parei no Mercado Cordeirão. Aí eu perguntei pro rapaz que tava na frente do mercado. Ô, tudo bem? Onde é que fica esse endereço aqui? Aí ele, ah, é nas quadras 1000. Então, aqui na 600 o pessoal mata e assalta. Eles vão desovar os cadáveres lá na 1000. Aí eu já fiquei assim, ele rindo pra minha cara, com aquela cara assim de... Falei, começou o filme de terror. Falei, já tô aqui mesmo. Vampiros. Aí, falta 600, vampiros. Quadro 800, entre a quadro 800 e a 1000, uma favela. Passei, aí chego na 1000. Aí eu dou uma olhada assim pro horizonte e eu falo, ué, aqui é a Samambaia. Que cidade será essa que eu tô vendo ali no horizonte? Dá pra ver Águas Lindas, de tão longe que o lugar era. Caramba. Lá nos confins da galáxia. Aí eu falei, agora não tem mais jeito, só tinha um negócio estranho. Todo mundo parecia estar me olhando, sabe? Eu olhava pra dona assim, saindo da padaria, ela tava me encarando. Que horas era isso? Saindo de noite? 10 horas da manhã. Ah, caramba, 10 da manhã? 10 da manhã. Saiu, o menino cara, saía da escola te encarando. Me encarando, com aquela cara. O cachorro sabe, do... passava, ah, mordendo o aquela osso, cara do Damien na profecia. Todo mundo com aquela cara me encarando. Aí eu chego, a casa da mulher parece um bunker. E eu sempre pensando, você pode voltar pra sua casa. Você pode voltar pra sua casa agora, que não vai ter problema. Ninguém vai saber disso. Mas eu fui, eu cheguei na porta dela e bati. Um bunker assim, 10 metros de muro. Eu bati uma vez, nada. Eu falei, ó, tá vendo? Deus tá te dando a oportunidade. Vai embora agora. Aí eu falei, não, bate só mais uma vez. Bati mais uma vez e ela veio atender. No que ela atende, ela abre a porta e eu olho assim. É, não é bem o que eu achava, mas já que estamos aqui, no que eu entrei, eu já, vamos logo por mais ou menos, já ia beijando ela na sala, não sei o que ela falou. Não, espera um pouquinho aí. Aqui na sala não pode. Eu falei, ué, por quê? Não tá só você na casa, não? Não, é que eu alugo um quarto pra um rapaz aqui do lado, eu não queria que ele escutasse. Vamos ali para o meu quarto. Eu, hã? Aí eu olho assim pro lado, tem um quarto com um biombo separando a sala e do cara. Te olhando como se fosse o Damien. Não, eu só... eu só escuto os barulhos do outro lado. Falei, ah, meu Deus, eu caí. Agora lascou. Caiu. O cara vai sair daí, vai me assaltar, vai me fatiar, vai fazer missa satânica comigo, ninguém vai saber mais de mim. Eu só tenho 15 reais no meu bolso. Eles não precisam andar nenhuma quadra pra desovar o seu cadáver, pelo menos isso. Não, eles enterram na própria casa. Porque já é ali, é. Já é ali. Aí eu entrei, fechei. Não, já tô aqui, eu vou fechar a porta do quarto dela e vou ficar de olho. Aí quando eu chego no quarto dela, que eu Jason vou fechar... Bourne. Jason Bourne, vai pro não. canto. É, 110% de atenção. Não tinha fechadura. Peguei um cesto de roupa suja que tinha lá, empurrei na porta. Pois bem, esse cara não apareceu. Ele só era uma presença a todo momento. Aí tem umas 3 horas da tarde, depois de todo o amor... Você ficou 5 horas lá? Fiquei. É, então deu tudo certo. Médio. Uhum. Aí nesse momento rola o papo, né? Então ela conta a vida dela, de onde ela veio, não sei o quê, bababá. Ela vem falar dos filhos. É, eu tenho um filho que por muito tempo ele tava na vida errada, mas agora ele pastou. Sabe aquela igreja na frente da parada onde você desceu? Nossa, é sim. Ele é pastor lá. De vez em quando o dízimo não dá pra sustentar a igreja, até que ele trafica um pouco ainda. Mas é só quando não dá dinheiro na igreja. Eu falei, não acredito que a mulher tem um filho que é pastor e traficante. Pastor barra traficante. Aí nessa hora eu puxei o celular assim, olha, meu chefe tá me chamando, eu tenho que ir. Foi um prazer te conhecer. Não, nós somos namorados, somos. Ela me levou até lá. Aí eu saí assim, de novo, todo mundo me encarando. E mais um chipzinho no lixo. Esse foi o último chip que eu troquei. Essa foi terrível. Tudo que eu tenho a dizer pra essas histórias é, caramba, cara, que situação. Foi isso que eu falei sobre esse episódio. Como eu previ, aliás, no começo, foi um enorme jogo do constrangimento, cara. Do começo ao fim. Porque quando a gente não ficava constrangido pelo Arnaldo, a gente ficava constrangido pela mulher que tava com ele. Bom, vamos pros e-mails? Vamos pros e-mails. Tá bom. E-mails? E-mails. Tá bom. Você leu o primeiro aí, Rafael? Leio. É o Welder de Guarulhos. E ele faz observação aqui que não é só o aeroporto, hahaha. É, na verdade, Guarulhos é uma cidade gigante, né? Ela é a maior cidade, é a maior cidade do interior de São Paulo. É. É a maior cidade de São Paulo que não é a capital de São Paulo. Mas basicamente por causa do aeroporto. É, tudo bem. E aí, Guga, Rafael e editor, que desculpe, não estou me lembrando o nome. Tranquilidade? Eu acho que esse é um bom momento, inclusive, para o Caio entrar e fazer a participação dele. Isso, e falar qual é o nome dele. Olá, personas! Caio Corraine aqui, editor do programa. Aproveitando a deixa do Guga e do nosso querido ouvinte, eu queria colocar que as histórias do Arnaldo Kleber me apresentaram um novo horizonte de derrotas envolvendo relacionamentos, e agora eu nem me sinto tão mal sobre a vez que uma guria terminou comigo no meio de um jogo do Brasil porque eu, abre aspas, não estava torcendo o suficiente, fecha aspas. Estamos aí, GugaCast sempre nos trazendo a esperança de que o copo, na verdade, está meio cheio. Fui escrever um e-mail contando uma história que vale a pena ser lida, e também atrás de ouvir o GugaCast primogênito. Só que por mais que eu esteja na adolescência, com 17 anos, onde as histórias deveriam acontecer, não tenho nenhuma. Então a história virou um pedido de conselho. Como aproveitar a vida? Nem adoidado, nem inerte às aventuras dela. Parece que estou na vida de espectador. Não tenho certeza de que vou cursar, ou mesmo se vou cursar algo. Esses tipos de coisas, sabem? E também quero dizer do fundo do meu coração que esse podcast é foda. No aguardo de vossa sabedoria. Apesar dos elogios e tal, esse foi o pior e-mail que a gente já recebeu. O cara não só não contou uma história, como ele não realmente pediu um conselho. A única coisa que eu posso dizer pra ele é: ouça esse programa, cara. Tem um monte de inspirações aí pra você. Você pode ser o Senhor Negro, ou a Dona Vadia. Mas eu acho assim, eu falei pra ele que você, Guga, era o cara certo pra responder essa pergunta, porque você sabe aproveitar a vida. E o que eu ia dizer é que o importante, eu acho assim, que a diferença das pessoas que têm histórias para as pessoas que não têm histórias, não é que elas não viveram histórias, é que elas não observaram as histórias acontecendo. Se você tem esse hábito de observar e perceber que as coisas estão estranhas, você vai ver que você está realmente vivendo essas coisas. Mas você tem que observar. Se você viver tudo como um figurante de filme, realmente vai ser difícil. Que bonito, Rafael. Eu acho que ele tem que ir para o aeroporto. A fala do Rafael lembrou o GugaCast que eu escutei lá sobre as letras do Jota Quest. Porque a fala dele pareceu a letra do Jota Quest. É, bom, eu falei o que eu pensei, né? Eu não fiz uma música rimada. Posso ler a próxima? Pode ler a próxima. Esse é o e-mail do Leleco, 18 anos. Ok. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo podcast. Já ouvi todos lançados até agora e adorei todos. Obrigado. Confesso que não tenho nenhuma história emocionante, mas dois questionamentos. Um, eu gosto de uma pessoa... Ah, calma que eu preciso decodificar a pontuação do e-mail. Eu gosto de uma pessoa. Já ficamos duas vezes. Mas ela sempre se faz de difícil quando não estamos em contexto de festa barra alcoolizados. Como proceder? Deveria insistir, chamar para sair ou desapegar? A outra questão é que ela é um homem. Ah, ok. Então talvez ela devia falar nele. Mas beleza. É que ele é um homem. E eu também. E foi o primeiro com quem eu fiquei. Eu sou bissexual e bem resolvido quanto a isso. Alguns amigos meus, os mais importantes, já sabem do fato. Porém, minha família não. Caso desse certo, como assumir um relacionamento homossexual em tempos de tanto ódio, inclusive por parte da minha família? Caramba! Como ele mudou completamente. Cara, eu achei a redação excelente, porque ele fala assim, ela sempre se faz de difícil, e depois fala assim, ela é um homem, e eu também. E foi o primeiro com quem fiquei. Então ele foi revelando aos poucos, entendeu? Talvez aí que... esteja a resposta de... Ele já sabe a resposta. É, talvez aí seja a resposta de como revelar isso pra família. Isso. Olha, eu estou namorando com uma pessoa. Ela é ótima. Preciso dar um presente para aquela pessoa com quem eu estou namorando. E aí, aos poucos, eu falo, não, vocês não perceberam que eu sempre uso a palavra pessoa? Acho que esse podia ser um caminho, ia ser um belo plot twist na história da família dele. É, do jeito que você falou que ela devia fazer exatamente como ele escreveu no e-mail, eu imaginei ele chegando com uma pessoa, com um homem de peruca, e falando assim, essa é minha namorada. Aí ela tira a peruca e fala, e ele é um homem. No almoço do dia de domingo. Isso também talvez funcionasse. Talvez funcionasse, por que não? Nada como um pouco de teatro. É, eu acho que, enfim, é um dilema comum hoje em dia, né? Conheço pessoas que já passaram por isso. A primeira coisa que ele precisa estar é preparado para ouvir bobagem, sabe? Assim, no começo não vai ser fácil. Mas ele também, o Leleco, falou que tem 18 anos, então ele já teve um tempo pra se acostumar com isso, né? Sei lá quando foi que ele percebeu. Mas ele teve o tempo de acostumar e acho que as pessoas têm que ter o tempo de acostumar também. Então, depois que o cara tirar a peruca, pode ser que as pessoas fiquem em choque por um tempo e ele tem que dar esse tempo pras pessoas. E aí depois, é esperar. É, ou talvez uma outra ideia de fazer isso gradativamente, ele começar a namorar com uma mulher que é uma pessoa horrível. Como assim? Ah, sei lá. Essa estratégia é técnica. Antes um homem bonito com uma mulher feia? Não, horrível. Eu falei uma pessoa horrível, não horrível de aparência. Ah! Entendeu? Tipo, ela rouba a família dele, ela coloca as pessoas umas contra as outras, ela come o último pedaço de bolo, sabe? Aí quando ele terminar com essa pessoa e trouxer esse cara que possivelmente é um cavaleiro, aí vai ficar mais legal. Entendeu? Por comparação, certo? É. Ou não? É, talvez. A história do bode, né? É. Bom, Rafael, lê o próximo aí. Bom, essa pessoa pediu pra ser tratada por um pseudônimo. É um homem. Que nome que a gente vai dar pra ele? A gente já teve um Arnaldo hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que chamar ele de... Arnaldinho, será? Arnaldinho. Ou então, sei lá, podia ser um nome mais misto, tipo Rivaldo. Pode Rivaldo ser Rivaldo? É bom. Tá bom, Rivaldo. Conheço uma amiga há mais ou menos uns 10 anos e éramos melhores amigos. Mas em certo ano da escola, ela mudou de período e ficamos separados por um dos 2 anos, se vendo apenas uma vez por mês. Esse ano, ela ficou botando pilha para eu mudar de período. Fiz amizade com todas as pessoas do período dela e fiquei bem conhecido. E consegui período, vaga para... Período é tipo amanhã e à tarde? Será que é isso? É isso. Tá, ok. Eu acho. Então eles estavam de manhã, ela mudou pra tarde, aí ela botou pilha pra ele ir pra tarde também, e aí ele fez amizade com todas as pessoas da tarde. Isso. Ela sempre contava tudo pra mim sobre os boys dela e tal. Mas recentemente ela me chama no Whats pra falar: vi minha amiga pegando meu crush. Daí eu ficava consolando ela. Porém, na nossa última conversa no Whats, ela veio com essa história de novo. Daí eu falei: você acha alguém melhor? Ela ficou brava comigo e não me chamou nunca mais. Pedi desculpa, falando que eu não gostava de vê-la triste. Ela visualizou e não respondeu. Eu não sei o que fazer. E pior, que o menino que ela gosta é meu amigo. Me ajudem, eu não sei o que fazer. Observação, mandem o link do primeiro episódio. Cara, mas primeiro que se ele conhece essa amiga dele há mais ou menos uns 10 anos, ele só passou, tipo, sei lá, 3 anos da vida dele sem conhecê-la. É verdade. Cara, eu nem sei, eu nem entendi muito bem a história, como é que é. Também não entendi, eu tô refletindo aqui, tentando. Deixa eu tentar fazer um esquema aqui. Então, eles estudavam de manhã. Ela mudou pra de tarde. Aí ela ficou botando pilha pra ele mudar pra de tarde também. Aí ele foi lá, ficou amigo de todo mundo, conseguiu a vaga de tarde e se mudou. Certo. Nesse período, enquanto isso estava acontecendo, ela contava tudo sobre os caras que ela gostava. E agora isso piorou, porque agora ela começa a falar que ela viu uma amiga pegando o crush dela. Crush é a nova gíria pra paquera ou pro cara que ela gosta. Não, é e isso não aí, um refrigerante crush de laranja. Eu tentei não fazer essa piada de tiozão. O Rafael fez. Parabéns, cara. Você é o tio da Mirinda fazendo uma piada sobre crush. Aí, no começo, ele ficava consolando ela quando ela falava isso. Mas aí quando ele falou uma vez, ele falou assim: você acha alguém melhor? E aí ela achou ruim, porque tipo, ele detonou o crush dela. E aí ela nunca mais falou com ele. Ele tentou pedir desculpa, falando que era só porque ele não queria ver ela triste, mas ela nunca mais falou com ele. Ela viu a mensagem e nunca mais falou com ele. O que que ele pode fazer? Bom, primeiro eu acho que ele tem que fazer a lição de casa. Que é muito importante. E é isso. É, e é a parte importante da vida dele. Segundo, que, cara, eu não sei, tipo, sai dessa. Ele nem falou que ela gosta tanto dela, assim, nem. Eles só eram melhores amigos. Há mais ou menos uns 10 anos. É, sei lá, cara. É o que eu sempre digo para os adolescentes. Quando você gosta de alguém, você vai lá e fala. Fala assim: eu gosto de você. Ah, mas isso é seu amigo. Puta, eu não penso assim. Ah, mas só se for assim. Então falou. É isso, você tem que falar na lata as coisas que você sente. Porque tudo que estraga uma adolescência, e eu falo por experiência própria, é essa história de que não, se a pessoa souber que eu gosto dela, isso vai acabar com a minha vida. Por quê? Qual o problema dela saber? A não ser que ela mesma se ache não merecedora do, sei lá, do amor das pessoas, ela vai achar ok, ela vai falar assim, tipo, caramba, que legal. E é isso. E aí, se ela não corresponder, tipo, tchau, cara, vai passar. Essa dor que você tá sentindo é como quando seus dentes estavam nascendo, que foi uma coisa muito recente. Dói na hora, mas depois vai passar. É, mas eu não sei se o caso é que ele gosta dela. O caso é que ela era amiga dele e ele sente que perdeu a amiga. Pelo menos é isso que eu entendi. Você acha que é mas, isso? Mas assim... Não, ele gosta dela, cara. Tá óbvio que ele gosta dela. Não. Pode ser que ele não goste. Uma coisa que eu pensei é que, assim, esse pessoal, assim, sem querer criticar, mas... falando a verdade, escreve muito mal, né? Uhum. Então, eles estão acostumados com erros de digitação. Talvez ele tenha escrito assim: você acha alguém melhor? E ela leu: você se acha alguém melhor? E aí ela ficou muito magoada. Talvez seja isso. É, e assim... Eu acho que ele deveria trocar o chip do celular e depois aparecer fingindo que nada aconteceu. Oi, tudo bem? Olha aí, a gente tem um profissional. Com a foto nova, inclusive. É. O impressionante é que ele falou assim... Eu mandei uma mensagem, ela visualizou e não respondeu. E aí esgotou o leque de ações dele, né? Tipo, telefonar pra pessoa, ir até a casa dela, encontrar ela pessoalmente, nem pensar. Porque você já mandou um WhatsApp e ela visualizou. Rafa, pra muita gente, o azulzinho do WhatsApp tem um poder paralisante, que ela fica acompanhando. Primeiro tracinho, segundo tracinho, aí começa... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, azul, manda, manda, manda, manda. Aí a pessoa entra em pane. Juro pra você, esse negócio cria uma ansiedade danada nas pessoas. O WhatsApp do Rafael nunca fica azul. Quando eu falo com ele pelo WhatsApp, isso não acontece. Tem gente que reclama, não é, Rafa? É, tem muita gente que reclama, mas eu configurei assim. Tem uma piada do Rafael Salimeno, uma piada não, uma tirinha do Rafael Salimeno, ele fazia tirinhas pro UOL, em que ele faz assim, um tracinho e fala, ela recebeu 2 tracinhos, ela visualizou 3 tracinhos, ela leu e não gostou, 4 tracinhos, ela mostrou pras amigas, 5 tracinhos, as amigas leram e estão rindo de mim, 6 tracinhos, ela também está rindo de mim. É muito bom. Eu não sabia que dava pra fazer isso, eu vou configurar o meu assim também. O que mais me assusta, cara, na verdade, é saber que tem crianças de 13 anos ouvindo esse podcast, ainda mais depois desse episódio de hoje. Eu vou começar a fazer um disclaimer no começo. Vou colocar trigger. Bom, mas no fim a gente não deu um conselho, né? O meu conselho é telefonar, sem ser pelo WhatsApp, telefonar mesmo, assim, os números, usar os créditos dela. Que ele tem. É, pra casa dela, de repente, do próprio telefone fixo, ligar e falar assim, poxa, o que, que aconteceu? Vamos conversar. E aí, quem sabe, ele descubra o que aconteceu. É, mas aí eles vão ser obrigados a conversar, o que também deve ser, não é desejável. É constrangedor também. É. Marcelo Alexandre Carias. Carias? Zacarias? Olá, irmãos Mafra e possível convidado, que é o Arnaldo. Eu estou aqui, pois quero ajuda com o meu futuro. Tenho 16 anos, olha só. Tenho 16 anos, no próximo ano, curso o Enem, mas não pretendo fazer faculdades. Quero viver de esportes, jogos online e jogados competitivamente. Obrigado por explicar. Mas porém, contudo, todavia, eu não sou tão bom no jogo. Estou em dúvida, devo abandonar esse sonho ou devo me esforçar para conseguir? Espero resposta e mando o link na episódio perdido. Obrigado pelo seu tempo e desculpe algum erro ortográfico, são 2h40 da manhã. Cara, você escreveu um parágrafo, você podia ter caprichado. É, e não teve algum erro ortográfico, né? Basicamente, o e-mail inteiro é um erro. Mas o que eu gostei foi do plot twist, porque assim, geralmente quando o cara fala assim, olha, eu não quero fazer faculdade, eu quero viver de esportes e eu jogo super bem e tal, mas aí ele não é tão bom no jogo, ele quer viver de alguma coisa na qual ele não é muito bom. Ah, cara, mas olha só, você tem diversos jogadores na NBA que não são muito bons, e eles estão lá, e eles ganham, o salário mínimo da NBA é 2 milhões por ano. E eles estão lá. E assim, na minha vida de jogador de basquete, eu conheci algumas pessoas que decidiram jogar profissionalmente. Alguns amigos, alguns conhecidos do ramo resolveram tentar a vida de jogador de basquete profissional no Brasil. Que é, tipo, sei lá, cara, eu acho que é menos factível do que ser jogador de esportes profissional. Jogador de League of Legends. Jogador de basquete, não é de futebol, nem de vôlei. Bom, e esses caras conseguiram, cara, eles não eram muito bons. Eu sei porque eu conseguia jogar contra eles, o que prova que eles não eram muito bons. Porque assim, cara, no esporte profissional você precisa ser bom em uma única coisa. Ou você precisa só ser um bom atleta. Quer dizer, não sei o quanto que isso conta em esportes. Então, sei lá, eu acho que ele tem 16 anos só e ele devia tentar isso até o fim. E, se não der certo, ele podia trabalhar com algo relacionado a esportes. Tipo, ser assessor de imprensa do time de esportes. Ou ser o gerente geral ou o diretor financeiro do time de esportes. Cada time de esportes é quase como uma empresa. E certamente tem muitas coisas pra fazer lá e ele ia estar lidando com a coisa que ele ama pro resto da vida. Bom, e tem outra coisa que ele pode fazer, que é tentar melhorar em esportes, né? É, praticar também, né? É igual aquela história, a melhor maneira de você se tornar um atleta olímpico é você praticar badminton, certo? Ou certo. Aquele esporte que é esqui e uma espingarda ao mesmo tempo. Nossa, que demais. Porque esse é o esporte que nenhuma outra pessoa tá tentando, então você tem alguma chance de conseguir chegar lá. Talvez ele deva ficar atento pra saber qual é o próximo e-esporte. Porque ele provavelmente está falando aqui de League of Legends, que é o mais famoso hoje, mas tem outros. Então talvez ele deva se focar em outro e-sport, na qual ele vai ser um pioneiro. É um caminho também. O fim é que, ao contrário do que você possa imaginar, a gente está realmente incentivando você a seguir o seu sonho de viver de e-sport. É, e ele é muito novo também, né? Ele pode tentar fazer isso e, se der errado, fazer outra coisa também. O McDonald's está sempre aí, precisando de pessoas. Não é? É isso aí. Bom, com essa frase eu me despeço. Arnaldo Kleber, cara, muito obrigado pelas suas histórias, por compartilhar, e tenho certeza que você ensinou muita gente aqui sobre como elas podem melhorar ou não a vida delas de solteiro. Eu acho que eu ajudei pra o ou não, né? É. Rafael, foi um prazer novamente participar desse jogo de constrangimento de 2 horas com você. Valeu, Guga. Valeu, Falou. Arnaldo Kleber. Tchau, valeu. Pessoal. Adeus. Abraço.